dessa vez você vai entender que eu não sei pensar em mais ninguém. Dessa vez eu vou te convencer, não há outra mulher como você para mim. Dessa vez vou te fazer feliz. Dessa vez não há como fugir. Vai ouvir palavra por palavra o que essa paixão não disse. Eu digo agora: te quero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada dia um pouco mais. Nada igual. Te quero tanto, tanto, tanto, tanto, te quero e nada mais. Dessa vez aprenderá com o nosso amor como é bonito amar. Dessa vez nós vamos construir pedaço por pedaço o mundo inteiro aqui. Te quero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada dia um pouco mais. Quero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, não existe nada igual. Te quero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, te quero e nada mais. Te quero e nada. Te quero e nada mais.